3-1-2, chame Recife, 2685, alternativa 1-3-3-6-5. 2685, 3-3-6-5, obrigado. Mike Papa, vai intercepting localized course 1-0. Mike Papa, complete final, call tower 1-1-8-6. 1-1-8-6, thank you. Torres, Salvador, bom dia, o Papatango Mike, papapapá. Papatango Mike, papapapá, ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na pista, estamos zero. Qual que é o vento, por gentileza? O vento 120 graus com 09 nós. Pode fazer uma base para a direita da 197? Afirmo, reporta para o cancelamento do plano, Mike, papapapá. Completamente visual, propondo cancelamento. Para prosseguir para perna base da 1-7. Gente, o Mike papapá, cancelado agora o 5-9, autorizado a iniciar a curva à esquerda, realiza uma base pela direita da 1-7, reporta na final embaixo travado. Mike papapá. Papá, reportarei. Time 16, livre LF, reporte estabilizado. 2109, reportarei estabilizado, final de LF. 6250. One airborne at 5-9, call now Salvador departure, run 1-9 or decimal 3-5. 5-3-35, thank you sir, good work. Salvador, control, we can ask 3-1-1. Morning sir. Ocean X 6-3-1-1, radar contact for departure, climb for level 360, now departure. Now departure, Yeah, Guardião 02, bom dia, prossiga. Do Oscar Mike Romeu. Gente, Guardião 02, reporta quando pronto para o táxi. Perna na base da 17, baixou, travou, papatango, Mike, papapapá. Gente, o Mike papapapá tem livre pouso na cabeceira 1-7, o vento 120 graus com 1-0 nós. Livre pouso 1-7, Mike papapapá. Por favor, não entendi a mensagem. Autorização, gentileza, Congonhas, nível do repetitivo. Eu ainda não tenho um plano no sistema, acredito que seja um pouquinho cedo. Pra que horas que é o plano? Oh, desculpa, acabei de ver, é 33 anos. É, tá um pouquinho cedo, mas assim que tiver, eu já falo a cópia pro sistema, tá ok? Obrigadão. Guardião 02. O 02 decola direto do pátio ou prossegue até a Oscar? Reporta inicial táxi, reporta um ataque sui Oscar, Guardião 02. Patango Tango. Na sua escuta, próxima coral. Afirmativo, serviço radar terminado, mantém o nível 1100, chame controle Ilhéus 1201 no bom voo. 1201 no Ilhéus, vai chamar agora o Patango Tango. Obrigado, amiga, até um bom dia. Mike papapapá no solo aos 03, qual o pátio destino? Aeroestar. O Mike papapapá autorizado backtrack, reporta livrando para o hangar da Aeroestar. Livre backtrack, reportarei livrando no hangar da Aeroestar, Mike papapapá. Visual com restante da aeronave, o Guardião 02. Afirmativo, Guardião 02, evita o sobrevoo da aeronave, tem livre decolagem com Proaçu, o vento 1110 graus, 10 nós, Guardião 02. Restante sobrevoo da aeronave, autorizou a decolagem, Guardião 02. Oscar Mike Romeu, através de Pituaçu. Gente, o Oscar Mike Romeu, apenas para informação, temos helicóptero agora da polícia que faz decolar da pista, está mantendo 500 pés de patrulhamento no litoral sul. O Oscar Mike Romeu está ciente, está mantendo o patrulhador, fala que está boa. Gente, o Oscar Mike Romeu fica atento ao tráfego, agora mantendo 500 pés e ainda na escuta da torre. Quem mantém a sua escuta, o Romeu? Gente, Oscar Mike Romeo, agora o tráfego na sua posição de 12 horas e 5 milhas no litoral sul, 500 pés, o Guardião 02. E Romeo está ciente, ainda não avisou. Gente, ainda na escuta do controle e aguarde para a troca de frequência. Sua frequência, Oscar Mike Romeo. Guardião 02? Guardião 02, 500 pés, litoral, reporte no farol da barra. Guardião 02, atento ao tráfego agora. No rumo oposto ao Guardião 02, 4 milhas à sua frente, mantendo 500 pés. É o Sierra Kilo 76, o Oscar Mike Romeu. Tá na frigo, na proa do Guardião, vai reportar no farol da barra do Guardião 02. Gente, reporte visual com o tráfego do Guardião 02. Voltar na visual 02. Ó, Ocean Air 62, correção, Ocean Air 6250, torre 1186. 186 reporta concentração de pássaros mais ou menos na posição duna. Aglomeração de pássaros, Oceania 6250? Pássaros na posição duna, urubus. Gente, graças pela informação, torre 1186, Oceania 6250. Positivo, na torre, bom dia. Oscar Mike Romeu, tráfego do Guardião, agora na sua posição de 10 horas, o Guardião 02. O Roberto avisou. Torre 1186, Oscar Mike Romeu. 1186, Romeu. Guardião 02, visual com tráfego do Oscar Mike Romeu. Negativo. Agora na sua posição de 3 horas. Visão 360 para Guarulhos, aproximadamente Zulu 2-1. Trive, depois direto posto. Papate a Lima. Arbo com Elefa, curva direita da 10. 5407, 1935. Correto, senhor, para pushback acionamento. Afirmativo. Confirme se está visual com R2 da Avianca, curta final da 10 agora. Na ponte, modelo. Tá visual. Condições de prosseguir com curva à esquerda, proa norte e cruzar o final da 10, a retaguarda do tráfego? Afirmativo, na retaguarda do asa fixa vai cruzar o final da 10, é o Romeu. Afirmativo. O ajuste agora 10, 5, reporta livrando o final da 10, Oscar, Mike e Romeu. Vai reportar para o final da 10, com B15, Romeu. Sete a bordo, entendi. Cortejamento correto, chame agora a torre em 18.6 para acionamento táxi decolar. Request coordinates your heading, LG. Stand by. Thank you. Turma Mike Quebec, bom dia, livre acionando o Pátio 4, chama pronto para o táxi. Papatango, quilo, Oscar, alfa. Sente, o sobrevoo será onde, quilo, Oscar, alfa? Minuto do cruzamento, é o Oscar, Mike Romeu. Gente, autorizado uma base pela direita da 17, reporta na final embaixo travado. Oscar, Mike Romeu. Quem vai reportar a final baixada checado, Romeu? 6250 da Oxané no solo 08, direita 121 no decimal 9. 219-6250, pode. Salvador, Olympus 42, pronto para o táxi. Olympus 42, autorizado táxi até o hotel, chame no hotel. Com Recife 125.1, or 13325. É, can you confirm, please? 125.1 or 13325. 125.1, 13325, thank you, have a pleasant day. O Guardian 02 informa um tráfego agora sobre o farol da barra, mantendo 1.000 pés, indicativo quilo Oscar Alfa. Na frente do quilo Oscar Alfa, está aqui nas indicações do Iguatemi. Gente, no litoral até o Cala de Itapuã, o quilo Oscar Alfa. Eita, você escuta a senhora? Visão é 320 para Porto Seguro, teria uma já prevista para nós? Eu já tô com um plano aqui, já tá pronto para cópia. Sistema seu. Tá autorizado Porto Seguro, nível de voo 300 via Peruísque. Você aguarde só um minutinho pra eu confirmar a rota pro senhor. Você aguarde só um minutinho. Porto Seguro aprovado 300 via Peruísque 50, Bidev após direto. Subida da El, Leda, Bidev. Primeira curva direita após a decolagem. 5421 é o código 1935, é o controle. Aprovado 300 para Porto Seguro, superior Luiz 50, PDF da EL, LED 5421 na transponda 1935, é o controle. Tá correto, 3602, chama para o pushback estouramento. Trabalhando. Olympus 42 no hotel para o cruzamento. Olympus 42, está autorizado o cruzamento e vai prosseguir o táxi via Delta, Alfa, Pátio Principal e Índia e Alfa novamente. Ponto de espera vai chamar a torre 186. Autorizado o cruzamento, Delta, Alfa, Pátio, Índia, Juliette e chamará a 186. Confira o PLD, por favor, Olympus. É, 15 pessoas. Gente. Por favor, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, livre LS, reporte estabilizado. Positivo, 2.000 pés, 1.015, reportará estabilizado no ILS, Michael Bravo. base Guardião, na escuta do Guardião. Guardião 02, prossiga. Última frase, o 02. Sente. Alfa. Nossa escuta, prossiga. Está visual com o tráfego do Guardião agora na posição de 10 horas, 2 milhas? Positivo, eu tenho ele aqui no Ticast, o Guardião. Sente. O Guardião 02, apenas para informação, temos um tráfego no litoral, mantendo o rumo do farol de Itapuã, agora 2 milhas na sua posição de 10 horas. Está sempre visual com o tráfego, só para Vitor Mike Beck, alinhar e decolar da 17, o vento 080 graus com 10 nós. Quilosca Alfa, após o farol de Itapuã, retorno pelo litoral? Positivo, senhora. É, pelo litoral e vou sobrevoar ali sobre o Pelourinho, ok? Gente, reporte para retorno na, no rumo do farol da Barra. O Quilosca Alfa, apenas confirme o altitude que mantém? Só vou bater entre 700 e 800 pés, ok? Via litoral. Gente, o Quilosca Alfa. Alfa. Apenas para informação, temos aeronave que irá decolar de Salvador na pista 17. O indicativo é Vitor Mike Quebec, ainda na escuta da torre, e irá subir para 1 mil pés inicialmente. Quilosca Alfa. A sua escuta, prossiga. Apenas para informação, temos um tráfego agora decolando da pista 17, ainda na escuta do, da torre Salvador, em ascensão a 1 mil pés. O Quilosca Alfa. Ciente aí da aeronave, eu vou ficar atento. É, mas eu não vou efetuar o cruzamento lá da 35. Confirme? Eu não vou efetuar o cruzamento da 35, não vou interferir no tráfego. Gente, é só para o senhor reportar visual com o tráfego. Positivo. Está estabilizado o Mike Golf Bravo em LS. Complete, final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, bom pouso. 983, autorizado, senhor prende destaque. Chamaram para o táxi, 983. É o Mike Golf Bravo, fui, aliás. É o Mike Golf Bravo, bom dia, check train. Baixa do trabalho. Gente, Papai Romeu, Mike Golf Bravo, tem autorizado pouso na 10, o vento 090 graus com 109. Bravo. Salvador, bom dia, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, inicialmente suba para 1.500 pés devido ao tráfego no rumo oposto, agora de 700 a 1.000, é o Kilo Oscar Alfa. 1.500 pés é DCT Cairo Lourenço, senhorita? Cadê a mãe? Autorizado, o Vitor Mike Quebec, a ascensão 1.500 pés direto Cairo. Informo que o tráfego mencionado pelo controle agora na sua posição de 11 horas, 1 para 2 horas, É uma aeronave de pequeno porte, mantendo 700 a 1000 pés no rumo do farol de Itapuã. Cliente, está cruzando 1.000 pés, o Victor Mike Quebec, em atenção até o 1.500. Se possível, solicita 2.500, senhorita, DCT Cairo. Cliente, inicialmente 1.500 pés, o Victor Mike Quebec, a porte visual para o tráfego. Cliente, reportará, Quebec. O quilo está, o tráfego mencionado pelo controle, e agora na sua posição de 1 hora, 3 milhas no rumo do farol da Barra, mantendo, cruzando 1.300 em atenção a 1.500 pés. Positivo, eu tenho um tráfego aqui no TCAS, estou ciente do tráfego, o quilo está. Sente, reporte já pronto, fora da barra. Positivo. Salvador, o ônibus 42 não pode estar a prova, usar o coronavírus no final. Gente, ônibus 42, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Mantive, após a aeronave que passa, alinha e manter. Vitor Mike Quebec, confirma o estimado de pouso. Vitor Mike Quebec. Prossiga. Confirma o estimado de pouso em Cairo. Estima os 1.335, senhorita. Vitor Mike Quebec. Sente. Mantendo 1.500 pés inicialmente, o Vitor Mike Quebec, o ajuste Salvador, 1.015. Ajustado, 1.015 ou 1.500 pés, Vitor Mike Quebec. Gol no 435, desça inicialmente para 2.500, o ajuste 1.015. 1.015, descendo para 2.500 inicialmente, gol. 983, está com 3.30 a bordo, ou desculpa, com 82 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando o galeão para o táxi. Táxi via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Pátio de Alfa, ponto de espera 118.6, gol 983. Opa, retornando para o farol da Barra. Ciente, o quilo Oscar, estou no 1.000 pés na ponta do farol da Barra. Oscar. Romeu Mike Golf Bravo no solo aos 2-1, libera a direita, chama o solo 1-2-1, décima 9. Vai levar a direita, 1-2-1-9 com o solo Mike Golf Bravo. Salve Salvador, Papa Romeu Mike Golf Bravo. Mike Golf Bravo vai para a Aerostar? Afirmativo. Está autorizado para seguir o táxi via Alfa, Juliette, cruza o pátio principal e vai me chamar na Lima. Via Alfa, Juliette, pátio principal, chama novamente na Lima, Mike Golf Bravo. Gol 397, puxa a cana no 1, chama para a táxi. Ajuste 1.015, libera a letra, reporte estabilizado. Afirmativo, 2.000 pés agora liberado, 1.015 reportará estabilizado, gol. Ok, tá me tirando zero. Além mantém, 9-0, gol na 983. Isso, é um helicóptero mantendo 500 pés, agora na sua posição de 1 hora, 4 milhas. Positivo, aí é o guardião. Guardião 02. Positivo. Golf Bravo, o senhor conhece o aeródromo? Sim. Desde a decola de Salvador aos 23, autorizado a iniciar a curva à esquerda, ingressa corredor forte, 1 no 1000 pés e chama o controle 1 no 9 decimal 35, bom voo. Para chamar agora o controle 1935, mantendo o corredor forte no pés. Guardião 02? Tá na escuta, não? Tá na escolta de valores aqui no centro da cidade. Gente, apenas para informação de tráfego, temos um aeronave a 1000 pés no corredor via litoral, agora na sua posição de 12 para 11 horas. Correção, de 12 para 11 horas, 1 hora. Atenção o tráfego, Guardião 02. Você aqui no TPS, Guardião. Controle Salvador, bom dia, Bono 260, informação momento. Bono 260, na Pro de Mário, para interceptar a chegada, descendo por 050, identifique. 050 na Mário, Bono 260. Bono 435, estabilizou no ILS. Bono 435, complete final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. O Vitor Mike Quebec, reporte 20 milhas de Salvador. Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, controle Salvador. Olympus 4-2 na escuta do controle. Checado. Bono 435 já avisou algum campo? Afirmativo, está a 2 milhas do Índia Serra. Bono 435 tem livre pouso na 1-0, o vento 090 graus, 1-2 mais. Afirmativo, livre pouso na 1-0 para o Bono 435. Forte, solicita adiar o 083 para passar. 93. O Olympus 4-2 ainda na escuta da torre? Gente, bom dia. 4-2 na escuta da torre em Salvador. Confirma como recebe o controle. 5/5, senhorita. Gente, tinha sido chamado 3 vezes o Vitor Mike Quebec. Não foi recebido, senhorita. Gente, o Vitor Mike Quebec, reporte a 20 milhas. O Vitor Mike Quebec irá manter 1.500 pés até Cairu? Afirmo. Gente. Controle Gol 983, decolou na saída da bordo, passando 4.000 pés. Vitor Mike Quebec, mantendo no 1.500 pés no corredor, correção, direto Cairu, frequência livre. Ciente, vai poder na livre, grato, bom dia. Controle Gol 983, decolou na saída a bordo. Gol 983, contato radar, suba para o 360, saída da Arbor. 360 na saída Arbor. Bono 397, bom dia, visual com o Boeing da companhia final da 1-0. Afirmo, visual. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceira 1-0. Bono 397. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter no 397. Ah.